Manuela, a primeira vez aqui por esta região, pelo menos por Oliveira do Hospital, com a responsabilidade de abrir esta Expo OH 2011. Como é que vai ser? Espero que seja um sucesso, é por isso que eu estou cá hoje, para promover o evento, por uma questão também de solidariedade com o Sr. Presidente e toda a sua equipa, porque de facto são tão empenhados em que a Expo OH seja um sucesso que acabaram por me influenciar. Portanto, como disse no princípio, espero que este seja um evento de grande sucesso, não só o meu dia de espetáculo, com o qual julgo eu, e é já um convite direto a todos aqueles que veem estas imagens, de que no dia 16 a capital da alegria é Oliveira do Hospital, não há outra cidade, não há outro local, não há outra região, é aqui. Por consequência, por tudo isto, eu julgo que vai ser um sucesso absoluto. Este é um parque natural, é um palco que muita gente tem, enfim, falado. Notou um palco diferente, notou um espaço próprio para um grande espetáculo, Emanuel, este Parque de Matanega? Eu não notei, constatei. Este é provavelmente o melhor palco fixo do país. Não tinha visto ainda toda esta estrutura, que não é só o palco físico lado que o público vê, mas também a estrutura que está por baixo desse palco. De facto, vou daqui impressionadíssimo. Este começa agora o verão, ou começou há bem pouco tempo o verão, a altura dos grandes espetáculos. Como é que vai ser este verão no Emanuel? Vai ser de norte a sul, enfim, para as comunidades portuguesas do estrangeiro? A partir de agora só vou para as comunidades no final de setembro. De resto é no continente e nas ilhas que vou passar com o meu trabalho. Muito trabalho este ano? Felizmente, vai-se trabalhando e também com uma reciprocidade fantástica consequente desse trabalho. De facto, vai ser um bom verão, numa altura em que não era previsto tanto trabalho, mas felizmente que o meu tema Ritmo do Amor trouxe uma nova dinâmica à música portuguesa e, obviamente, também uma nova procura dos meus espetáculos. Houve uma pequena alteração também no seu estilo musical. O Ritmo do Amor introduz um bocadinho uma nova roupagem à música de Emanuel. Algumas músicas não são tão conhecidas do grande público. Que surpresas é que quem vier à Expo OH vai encontrar no seu espetáculo? Eu não sei se já posso surpreender as pessoas, porque no fundo, depois de tantos anos a produzir música, depois de 17 anos de sucesso consecutivo, eu não sei o que é que posso surpreender. As únicas surpresas que eu ainda vou dando é acrescentando estilos, foi o caso. Eu não mudei de estilo, como alguns dizem, eu acrescentei um outro estilo, o que é diferente. Eu nunca vou deixar de cantar o Rapaziada Vamos Dançar, nem o Pimba Pimba, nem o Felicidade e outros sucessos que as pessoas bem conhecem. O Ritmo do Amor veio abrir portas à música ligeira e à música ligeira popular, porque já estávamos a entrar aqui numa pasmaceira, já não saíamos do mesmo há uma série de anos, e portanto estava na hora de espavitar os nossos universos emocionais, e foi por isso que de facto resolvi criar este novo estilo que, como toda a gente sabe, congregou ouvintes dos 3 aos 80 e o que se destaca mais é a juventude, porque de facto esta música toca em todas as discotecas deste país sem exceção, e não só, em toda a Península Ibérica, porque eu sei, e muitas pessoas sabem também, que o sucesso não é só em Portugal, é também em toda a Espanha. Eu tinha outra pergunta, que é das primeiras vezes, se calhar, que vem a Oliveira do Hospital, a primeira vez que está na Expo OH. Que produtos regionais é que levaria para casa num eventual cabaz da Oliveira do Hospital? Eu vou dizer que tenho de ver para comprar, o que quer dizer que é um convite direto a todos aqueles que vêm e ouvem. Têm de vir, observam, e depois, como os produtos são bons, compram. Têm de se ver para comprar. Mesmo para terminar, Manuel, numa altura em que a conjuntura económica nacional não é boa, numa altura em que há muitos artistas a queixarem-se que há uma diminuição acentuada de espetáculos, o Emanuel notou isso este ano, ou felizmente que não, antes pelo contrário, tem notado, enfim, uma maior procura de quem o quer ver, enfim, em grandes certames. Eu acabei por ter maior procura, inclusive, que o ano passado. Eu tive um verão regular o ano passado, este ano de facto a procura bem maior, mas é como eu disse, não é comparável, porque o Ritmo do Amor fez a diferença este ano, toda a gente sabe, não deveria ser eu a dizê-lo, mas o que é facto foi a música de maior sucesso neste país. Eu lembro que já ultrapassou as 4 milhões de visualizações no YouTube, e isso são números, não são palavras, está lá, é destas coisas que ninguém pode alterar, dizer que não. E isso diz tudo, não é? Portanto, obviamente, quando uma música tem grande sucesso e depois alicerçada com um certo sucesso ao longo dos anos, é uma garantia absoluta para quem me contrata de que, para além de terem o sucesso do momento, têm depois um espetáculo recheado de sucessos anteriores. Manuel, vamos esperar então por a abertura deste grande certame, que seja um grande espetáculo e uma grande feira, uma grande Expo H. Eu espero por vocês e por toda a gente que nos está a ver e ouvir. Obrigado.